2.17, decola pista 10 para a esquerda, 10.8, 18.95 a torre, 5.105 o transponder. 5973, correto, chame pronto para puxar o adicionamento. Bom, obrigado. Bom, Salvador, bom dia, bom no 649. Bom no 649, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, 06, vou negociar. Eu aqui no Bravo, livre decolagem, 1-7, vento 0 graus, 9-9. 2-8-8. 3-0-2-2-2-9-0-9-3. Controle, muito bom dia, de Papá Romeu, Alfa Juliette, Romeu, 2000 para 2.500. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, mantém o eixo de decolagem até 2.500 pés. Após autorizado o perfil da saída Conde, subindo para o 090. Positivo, após perfil Conde subindo para o 090, mantendo o perfil. 3-1-1, 4958, confirma estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 4958. Azul 4958, autorizado ao final, completo final do procedimento ILS X-Way, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895, a torre azul 4958, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5975, com a informação Foxtrot. Bom dia, Rio 5975, pronto, Fácil, Fortaleza. Afirmativo. Rio 5975, para Fortaleza, nível de voo 350 autorizado, via Pêndulo 19. Decola da pistona 0, com primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95. Transponder 5104, Rio 5975. Autorizado para Fortaleza 350, conforme rota, Amplitude 19, decola da 10 com curva esquerda na Momo Frontin, controle 1208, torre 18.95, 5104, transponder 2597. Rio 5975, correto, chame pronto para feedback funcionamento. Chama nele. Retornar para o local sobrevão. Ativo até o meu Golf, eu traço na aproximação da ultrapassão. Ok, retornando na escuta permanente, até o meu Golf. Após 10 minutos, está autorizado com a direita, prosseguir na proa do Dito Bravo, possível, Lima Quilo Bravo? Estimativo, após 10 milhas, o Lima Quilo Bravo autorizado direto em Tuberá. Já, capitão? Confirme? Qualquer coisa, Bravo. Corta. Alfa Cargo 6570 para Recife, autorizado nível de voo 350 via Upperzulu 17. Decolagem da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, transponder 5112. Alfa Cargo 6570. Autorizado para autorizado só esse 350 para 2017, tem falado até esse 20852, 6570. Passa cargo 6570, correto, chame pronto para pushback acionamento. Vamos lá. Ouvinte 5973, parte carga 06, pushback acionamento. Autorizado, chame taxa Rio 5973. Azul 4958, táxi de Alfa, mantenha antes daquilo. Táxi de Alfa, vai fazer antes da táxi de 4958. Taxi quilo, 4958. 4958. Seis na sinalização. E aqui, o pátio 3, atento à sinalização. Taxi quilo, pátio 3, ficará atento à sinalização, 4958. São Salvador, Mag, Yank, Papá? Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 para o gate 08 aqui no pátio 1. Confirme a matrícula? Mike Riante Papá da TAM. Gate da remota 13 vai para qual posição? 08, gate 08. Autorizado, Mike Papá, autorizado. Ok, autorizado. Pushback acionamento, opta cargo 6570. Confirme, vai do sol. Opta cargo 6570, pushback acionamento. É o número 2 no setor para o pushback. Coordena que pedir solo para iniciar seu pushback assim que o 67 da Rio iniciar o táxi. Após o início do 67 da Rio, que autorizando o push acionamento. Coordenação 6570. Condito. Alfa, Juliette, já mesmo. Bom dia, Michael, meu Alfa, prossiga. Aguarde, Michael Melf. Tango Lima, Quilo Bravo, com quem foi chamado de pouso? Chamado pouso é mais 22 minutos. Gente. Fox Zulu 573, com 13 a bordo, 2003 e 31, alterando Salvador. Minha autonomia? 3 e 31. E o 5973, táxi livre via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 021. No 021, ajustado, táxi Índia, ponto de espera 295 do 5973. Romeu Alfa, estou copiando seu plano, só um minuto. Dois minutos eu já tenho autorização. Alfa, cópia. Salvador, bom dia, Rio 5973, próximo ponto de na Índia, pronto. Rio 5973, bom dia, Livre NA, helicóptero, 10, vento 180 graus, 109. Linha A, Debolete, então 10, Rio 5973. 8, transponder 0271, no Michael Melov. Michael Alfa, confirma o seu AB. 021, o ajuste para decolagem em torno da noite, decimal 95. Michael Alfa. Salve Salvador, Mike, Henrique Papá, concluiu o reboque do meu GX 08. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Sempre, bom dia. Tango Lima, Kilo Bravo, confirme o nível que está mantendo. Vai, já pode ficar na presença se quiser mesmo. Gente, o Papa Tango Lima, Kilo Bravo, plano IFR cancelado aos 10, 10, mantenha o nível de voo 065. Vocês vão tomar para descida mais 3 minutos. Gente, Lima, Kilo Bravo. Soma 973, decolador 10, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gente. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível voo 390. Via Puca 390, sim. para o TAC de Atlas Cargo 65700-02 a bordo, autonomia de 0248, alternado Salvador. Atlas Cargo 65700, TAC via Pátio 1 no Índia, ponto de escaro no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 021. Pátio Índia, torre 1895, ajuste no 021, Atlas Cargo 65700. Romeu Hotel Romeu Golf, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Chama a torre, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, da presente autorizada em Rimar, nenhum tráfego a reportar. Reporte livre à noite, final da 1-0. Autorizada em Rimar, reportará livre à noite, da 1-0, Hotel Romeu Golf. Bom dia, Alisson Cargo 65700, ponto 0210, pronto. Alisson Cargo 65700, alinhar e decolar para 1090, 190 graus, 1190, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, 1090, obrigado. Romeu Golf, reporte condição controlado, vento no aeródromo é 1190 graus. Não, nós não tínhamos trono 0 e 2. Reportará no solo da Rimar Hotel, Romeu Golf. Bruno 092, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível 080, o ajuste 1021. Bruno 092, informa o tráfego 12 horas, 3, 1 milhas, como oposto, mantendo o nível de voo 065, Charlie 402. Tango Lima, Kilo Bravo, tráfego 12 horas, 29 milhas, rumo oposto, em descida para o nível de voo 080, um Boeing 738. Vamos, está presente, descida. Tango Lima, Kilo Bravo, desça para altitude de tráfego. O ajuste em Salvador 1021, descida a critério, não há tráfego a reportar no setor. Kilo Bravo, copiou o controle. Kilo Bravo, acerta. Frequência, bom dia. Avisa 6570, decolado Zuno 6, chama controle em 1-2-0-8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia, Avisa 6570. 973, chame Recife na frequência 12685, alternou 12545. 12585, ligado, tá bom. 759, sentido Fox Trot para cópia Guarulhos. Uno 759 para Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, Taubaté. Decolo da pista 10 com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95. Transponder 5133, Uno 759. Tente autorizado 360 para Guarulhos, com pode moto montando, apeso 10, Taubaté. Decola da 10, com curva à direita, da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 1198 controle, 1533 transporte no voo 759. Voo no 759, correto, me pronto para pushback acionamento. Correio 5975 para o site, CPUB03, autonomia 3 horas, TNT. Mando 3:30, autonomia, qual a alternativa? Alternativa de Telecina, autonomia 3 horas, CPUB03. 975, táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera na 0, torre 98, decimal 95, ajuste 1021. 1021, liberdade de frente, no ponto de espera 1895, Rio 1092, tráfego esperado, decolagem do 0501. 5000, gol no 092. Patango Lima, Kilo Bravo, seja do radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Bom pouso. Alinhar e decolar, 0 vento 1 0 graus, 1 1 nós. Da cargo 6570, chame o centro Recife na frequência 1285, alterna 1245. 6570, 2085, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. 5975 decolado aos 22, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Bom dia. Uno 092, desça via para 2000 pés, o ajuste no 021, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte com a estabilidade. Controle, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 350. Para o 350. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 4234 para Recife 310, sente da Fox, acho, para localização. Azul 4234 para Recife, autorizado nível de voo 350, via Antônio 17, decolagem zona 0, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, transponder 5137, Azul 4234. Cliente autorizado para Recife no 350, decola da 10 com nome esquerda na Pucca Caju, intercepta Amperzulu 17. O transponder 137, o controle Salvador 208, torre 118, decimal 95, Azul 4234. Azul 4234, contagiamento correto, chame pronto para pushback de treinamento. Chamarei quando pronto, 21, obrigado. Bom dia, voo 9649, autorização seguro. Agora eu posso estar à disposição 06. Voo 9649, aguarde. Copa melhor. Bono 649, pronto, cópia? Prossiga. Bono 649 para Porto Seguro, autorizado nível de voo 360, via Antezulu 44. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Giné. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, transponder 5141, Bono 649. 360 autorizado Porto Seguro, Antezulu 44. Decola 1-0, curva direita após, saída da El, Leda, Giné. Controle de saída 208, atua 18-95. Estaciona 5-140, gol 649, posição 06. Gol 649, time pronto para o pré-seccionamento. Valeu. final do voo 092. Voo 092, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 1895. Papá Mike Romeo Alfa, prossiga. Acionamento a critério, reporte pronto para a decolagem. Mike Romeo Alfa. 3 para a Vitória da Conquista, autorizado nível de voo 180, direto Eletra, direto ao Flor, direto Conquista. Decola da pistão na zero, com primeira curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, transponder 5124, Caçaredo 223. 180, Vitória da Conquista, direto Elefa, Oplor, 10 decola, direita Foz, Árvore Elefa, 208, 118.95, 5124, transponder 2223. Caçaredo 2223, correto, chame pronto para o posicionamento. É, o Copa Serra consigo estar no pátio do Grêmio? Afirmativo, você já está pronto para cópia? Gente. E o 5975, chame o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Papa Romeo Alfa Juliette Romeo, controle. Para Romeo Alfa Juliette Romeo, serviço radar encerrado a 7 milhas para a posição Conde. Mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, bom dia. Bom dia. Solo voo 17 do norte, está no box 3 para o curso de treinamento. 179, autorizado, puxa contato. Autorizado, voo 179. Salve, Salvador, bom dia, eu faço o meu Thiago de Terra. Papá Romeo, Hotel Juliette Serra, bom dia, confirma Manassit. Confirme. Hotel Juliette Serra, autorizado por Manati, no meu prédio, coisa achada inicialmente. A curva direita 17, zona 0133. Autorizado Manati, depois dá 17, curva direita até meu prédio, direto Manati, vai lotar no transponder 0133. B, no Paz 4, no Paz 7? Está com 07 no PAB. Tratamento táxi, torre 18, decimal 95, Paz 7. Tratamento táxi, torre 18, decimal 95, graças. Alinhado com a final do ano 7, chamada para o cruzamento, Mike Romeo. Lona 092, solo 32, primeira direita, solo 121, decimal 1. Então, 21, bono 0, 9. Rota Elefa, Biló, direto. Nível 180, saída Arbó, e após direto Elefa, curva direita, transponda 5134. Momento, reporte pronto para o táxi. É bom parar. 5134, transponder. O azul 2783, autorizado, nível 180. Volta, puxa. Bom dia, bono 092, não. 092, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Alô, voo 1759. Para o TAC, está com 1177, 4 horas e 14, alterna Galeão. O 1759, precisava TAC via Indy, ponte espera do 102, 1-9-2-9-5, nível 1021. Gente, ponte espera 1-9-5, voo 1759, boa. 20-8. Controle Salvador, bom dia, Alfa, papapá, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, bom dia, mantenha-se com a distância de 500 pés. Poste na vertical do farol da barra. Só possível ser chamado de pulo em gel. Chimilhanos 1-1-4-1, Mike Romeu Alfa. 4-1, o senhor vai conseguir ver ali no litoral? Positivo. O senhor tem condições de informar o estimado para ingresso na terminal Ideals, ali próximo a Uberá? Positivo. Estima Ideals em mais 30 minutos. Obrigado, graças. Confirmando a terminal Ideals em mais 30 minutos, Ideals 1-1-3-9. Copiado, Mike no meu lado. Zona 759, está autorizada a linhar e decolar de zona 0, vento 180 graus, 089. Vente a linha e decola da 10, voo 1759. Salvador, voo 649, puxa acionamento, posição 06. 649, autorizado, puxa porta. Porta, voo 649. Solo 092, a Gol? Gol 092, prossigo. Só que tem influência na área aí, podia, por gentileza, pedir a Israel para nos balizar aqui? Se não for muito incômodo para ele, por favor. Eu posso informar. Tá, muito obrigado. Zona 759, decolou 38, passou de Salvador, 1-2-0, decimal 8. Bom dia. Mike, Papa Sierra, Hotel, Cojim Sierra, Excel Hotel, autorizado, Auto Conforme Plano, nível 200, Ecola Pista no 7, curva direita, saída Arbó, Transponder 51 no 5. Volta, fugindo, confirma que eu dei outro mil, alternado, tá com você? Segundo 649, 3 horas e 15, com fim, 3 meses a ver. Confiado, 3 meses a ver. Autorizado, táxi, com o 649 e a Índia, ponto de espera do 102, 198, esse 95, ligar o 9021. 15, ponto de espera 19, 2895, com 649. Papa Eco, Papa Serra, de direcionamento, repare para o sotaque. Bom dia, voo 649.090, está pronto. Voo 1649, autorizado a alinhar e decolar, distância 10, vento 170 graus, 109. Alinha e decola 10, voo 649. Reporte na Oscar, ajuste de altímetro no 021, no Hotel Juliette Serra. Número 2, reporte na ponte de espera da Oscar, ajuste altímetro 021. Romeu, bom dia. Romeu, bom dia. Bom dia, voo 649. Voo 1649, estacione transponder 5141. R49 já recebo 5140. Qual é o equipamento então? Agora sim, contato radar. Cruzando 2800 pés, estou mantendo nível de voo 360 via subida da EL, voo no 649. 360 via da EL, voo 649. No 759, chame Centro Recife, ano 25, décima 1, no bom voo. E aí, bom dia. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, decolou 46, está presente pro outro farol de Itapuã, controle de Salvador, 120, décima 1. Pro outro farol de Itapuã, transfere o controle em 120, décima 8, graças. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, como me pede, corredora chefe? Como meu, corredora chefe, autoriza a DCT Manati, está presente? Autorizado, direto na proa de Manati, quanto que foi estimado de voo na plataforma? Estima Manati, 1-1-0 Polo, ciente, reporte livre na CTR, Hotel Juliette Serra. Reportado na CTR, Hotel Juliette Serra. Taxizu 4234, a bordo Uru 18, 3 horas e 15 de autonomia, dá na marca aí, ó. Brasil 234, autorizado táxi Índia, ponte perdão no 02, 118, 195, legal no 021. Ciente de táxi via Índia no ponto de espera do 10, chama a torre 1895, azul 4234, ponte. 4981, a sua identificação deve se manter a 4000 pés. Dia chegada bom, reajuste no 021. Descendo para 4000 no 021, dia bom. Você poderia liberar as restrições de velocidade? Estado de restrições de velocidade, azul 4981. Vai liberar então as restrições de velocidade, 4981. Salvador, muito bom dia, azul 4234, ponto espera do 10, pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar de 10, vento 180 graus, 109. Cliente ingresso também decola 10, Zulu 4234. Papai Eco, Papai Céu, somente para informação de tráfego, o helicóptero 1 Office A65 decolou à sua frente. O mesmo agora está mantendo 1 no meu pés, afastando-se litoral sul. Autorizado decolagem, posição 17, o vento 180 graus, 109. Eco, Papai Céu. Papai Céu, sim, iniciando. Copiado, o Papai, Papacear, decolou 50, controle Salvador, 120, decimal 8. 08, Papacear, bom dia. Good morning. Azul 273, request. Azul 273, push back to report Request XM, Azul 373. Aí da árvore autorizado 200 é para passear. Decolou 52, controle Salvador, 10234, obrigado. Salvador, o azul 4234. 4234, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 4234. confirma o nível inicial para você que você acha. Te aguarda a coordenação do geográfico. Azul 2783, request tax. Speed 1 board 63. Endurance 3 hours and half. Alternate Serra Bravo, Serra Vitor. Azul 3783. 27, Azul 2783, approved tax by India, hold point, Romeo 0 call tower, 18-195, Green 810-21. Zero to one, taxi, India, Bravo, hold point, contact tower, 18-195, Azul 3789, thank you.